Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today. A lot of people don't know about Smith, how I came to the scene and came to uplift. Aí ao fundo, Roots Maneuver, em seu novíssimo disco intitulado Slime and Reason. We dare not stop burning Babylon down. With every penny, every pound, reflective of the rebel heart and the rebel sound. Dedication to them life and them causes. Essa é a faixa que abre Again and Again. I'm back at the drawing board and I'm sketching out two plans with two crystal balls. I see the future where the culture looks corroded. Dudes are chat, Mike, but them dudes are just... Nandão, temos aí a vinheta de Momento Batatada, não? O quê? Você tá precisando? Teremos um uso extenso dela. É mesmo? Vem mais só um pouquinho pra mim, Nandão, em tudo, por favor. Obrigado. Momento Batatada. Again. A pauta também é extensa, teremos promoção adiante. Vamos falar da próxima edição da Festa Ronca Ronca. Promoção mais adiante com o show do seu amigo, o guitarrista da Nação, Lúcio, mas com a banda dele, o Maquinado. Falaremos do aniversário da Soninha, nossa amiga. E vamos falar, evidentemente, da não-vinda ao Brasa do nosso ídolo Paul Weller. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 21 de outubro de 2008. Jumboteco galgando parâmetros, puxadinho pra lá, puxadinho pra cá. Como que a nossa torcida já participa logo do programa, Nandão? Só chegar no nosso site, no oefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e fique à vontade, né, querido? É verdade. Lembrando que estamos ao vivo para Belo Horizonte 93.9, em frequência modulada, FM, OIFM, BH 93.9, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto, novíssimo puxadinho do Ronca Ronca 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9, Vitória 105.7 e oifm.com.br para toda a galáxia. Daqui a pouco a gente vai ter que separar só um bloco para falar. Mas a ideia é essa. Mais uma vez o endereço da UFM, Nandão, para participação da nossa torcida. UFM.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, sinta-se em casa. Pressão violentíssima do Roots Maneuver aqui ao fundo. Olha isso, motoquinho. Participei. Vem cá, vamos manter a pressão forte? Então vai, garoto. Tá preparado? Uhum. Tentadora, y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. la perfección. Tal vez será que estoy a la bastina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los celos del cariño de aquel volcán que llama tentadora. Llama tentadora y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi única ilusión. Oi FM. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. É, meu amigo. Reverberando loucamente a presença, as presenças do Fabrício e do Amarante, terça-feira passada ao vivo aqui. Aliás, vamos agradecer, Nandão. Vem mais um pouquinho, Nandão, por favor. Todos os blogs e sites que replicaram, reverberaram, falaram do lançamento do Little Joy que nós fizemos aqui. É verdade. Na edição da terça-feira passada do Ronquinho. Tem um árvore na ninha. Bom, aí ao fundo, uma joia, né, meu amigo? Buena Vista Social Club, a rapaziada toda gravada no Carnegie Hall. Esse disco acaba de sair lá fora e acaba de sair no Brasa. Uma edição super caprichada, com um preço muito bom. Esse disco duplo, com um libreto espetacular, traduzido para português, o que é difícil, né? Uma produção assim especial. Com uma capa em volta da edição totalmente fotográfica, um espetáculo. Tá custando mais ou menos CD duplo com todos esses acepipes que eu falei, papo de 42 merréis. Tá bom, né? Não tá bom? É. Tá bom. Ainda mais pro disco que é, né? Hein? É, pô. Capa espetacular, eles aplicaram a capa original à entrada do Carnegie Hall, né? Sentiu? É verdade, uma montagem. Então, aqui, de repente, passa batido, né? Quem olha fala, não, isso aqui é o disco antigo. Mas não, eu novíssimo, um CD duplo, como eu disse, com a participação do Roy Kuder, né? Que é um dos responsáveis por nós termos conhecido essa rapaziada de Cuba já por volta dos 80 e pouco, né? Com o Pai Segundo, Ibrahim Ferré. Carabó, su nombre chida de placer. El árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tú querido nombre, y tú que has hecho de mi pobre. FM. E que eu ganho também. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. Até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. É verdade. Então, né? Tem como dar uma margem e você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, o tio ganha, todo mundo ganha. Você ao vivo, hein, meu amigo? Olha o som desse piano. Mas o Buena Vista Social Club virou todos os produtos possíveis para nós consumirmos, né? Filme, canequinha, caneta, camiseta, CD, DVD, o diabo A4, né? Virou para... um clube também. Hein? Um clube também. Um clube, termas, enfim, time de futebol em Cuba. Verdade. Aliás, Nandão, para falar em futebol, que horas são, por favor? Aproximadamente 10 e 16. Alguma notícia importante aí da nossa torcida? Não, por enquanto não. Participações aleatórias. Você sabe que a coordenação da UFM é cravada num determinado cidadão, cujo nascimento aconteceu em Belo Horizonte. Mas ele não torce nem pelo América, nem pelo Atlético, nem pelo Cruzeiro. Ele Ipatinga, Ipatinga? Não, também não. Ele veste a mesma camisa que você, aquela uma listadinha em vermelho e preto. Sim. E ele é um sujeito muito espirituoso, né? Um cara assim, bacana de a gente bater papo. Hoje ele me ligou e fez questão de falar o seguinte. Diz que para 2009 a UFM tem uma nova grade. Sim. Ronca Ronca vai para a segunda. Hein? É demais, demais. É muito engraçadinho, né? É demais. Mas por falar em filme... falar em cinema, né? Oi, FM. Aqui tem tudo que tu quer, mané. Tudo que tu quer, aqui tem tudo que tu quer, mané. Aqui tem tudo que tu quer, vai. Show for what? faz a gata, cachorro. Miau, miau, faz a gata, cachorro. Miau, miau, faz a gata, black. Oi, FM. Crioula, eu quero é mocotó. Ronca, ronca. Temos a presença no estúdio de Compai Terceiro. Vai lá, Terceiro. Tava lá, eu tava lá. Vai lá, vai lá, manda, manda. Eu tava no Carnegie, você sabe. Vai, vai. Antes nós ouvimos a trilha do filme do Celton Mello, Feliz Natal, criada pelo Plínio Profeta, nosso amigo. Com várias participações, nós ouvimos a participação do outro nosso amigo. Diz o nome dele. Que? E... De novo, ouvimos a trilha de Feliz Natal, o filme do Celton Mello, criada pelo nosso amigo Plínio Profeta, que tem a participação de vários convidados. Uhum. A música que nós ouvimos é o Plínio, né, na estrutura, com a voz de um outro amigo nosso. Quem? Meu amigo Gustavo Black. Isso. Mr. Niterói. Quem? Mr. Niterói. É, Nandão, vamos à primeira surpresa envolvendo esse disco duplo. É verdade. Gravado ao vivo com o pessoal original do Buena Vista Soul Show Club. 10h22, valendo a partir de agora, então, para All Brazil. Oh, yeah. Ok? Vamos ceder, então, essa caixinha aqui que você está tocando aí ao fundo. CD duplo, Buena Vista Soul Show Club, para quem participar através do efm.com.br. Não esqueça de selecionar Fale Conosco Rio de Janeiro. Valendo a partir de agora. Tem pergunta, Maurício Valadares? Não, pergunta não, mas diga apenas qual dos componentes é o seu predileto, certo, nesta seleção espetacular de instrumentistas e vocalistas da Ilha de Fidel. Pô, vamos sortear. Basta uma. Dizer o nome de um. Beleza. O meu predileto pode ser o baixista espetacular. Essa pode caixa ser o é maravilhosa, cara. Violão, sei, piano, sei. Rubão. Rubão. É, segundinho. Maravilha, valendo a partir de agora então para o Brasil. É verdade. Rapaziada. Receberá o sorteado, evidentemente, receberá o mimo pelo correio. São colecionador, né? Hein? Bastante. Repete o endereço, por favor. oifm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro e participe. Não, já chegaram várias. Já chegaram várias mensagens pedindo para a gente reprisar os nossos amigos de Magé, porque a definição para novos prefeitos no Brasa está chegando aí, né? É verdade. Então, só para inspirar quem vota. Então vai. Querer que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom para todo mundo. É. Até porque é um dinheiro público. Não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem que você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, o Chico ganha, todo mundo ganha. É. Sua mãe também. Down, we'll yell. rapaz, aí, como é que tá aí, o negócio aí, pai, aí, maluca, é, tamo aí, tamo aí, de matar aí, tá perdendo real, suca, é. Time can never mend the careless whisper of a good friend to your heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you find. Programa Ronca Ronca, Oi FM, aqui é o Fred 04, e aí, porra, é foda que tu prestando atenção no trânsito aqui, né? Pera aí. Minha mulher tentou me apagar, com a arma de um amigo meu, só porque eu tava pegando, a mulher desse amigo meu. Cheguei em sua mão, eu me atirei no chão. Fiquei esperando metralhador e canhão. Respeito é bom, me faz bem para os dentes. Eu digo pra tu que eu vou ser consciente. Minha tia é afetada, mas o meu tio tá no seminário. Minha prima é viciada, essa seringa é enferrujada. Meu pai é desempregado, minha mãe é bebum. Nesse mundo maldito, sou apenas mais um. Tirei no chão e fiquei esperando metralhador e canhão. nesse mundo maldito, sou apenas mais um. Oi FM. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Yeah. Move it. Yeah. MPLA. And I go in on a holiday. MPLA. And I go in on a holiday. So not to fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow. And not to fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow. Yeah, imago nato, nato, nato, nato, nato, pango jello, jello, jello, jello, jello, make me nato, nato, nato, nato, nato, make me jello, jello, jello, jello. Bayonati is your beauty. I say. Your glory, I say your natty is your soul. You got to be a nat to go on the MPLA, yeah. MPLA, a natty going on a holiday. A MPLA, a natty going on a holiday. A natty going to the country. A natty going to the hills, yeah. I fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow, yeah. And not to fling away your sorrow, not to living on the black star line of tomorrow, yeah. Imago nato, nato, nato, nato, nato, pango jello, jello, jello, jello, jello. For your nati is your beauty, your nati is your glory, your nati is your soul. So make me keep up with that spark, I am in a plot. Keep up your not spark, I am in a plot. I make me nato, nato, nato, nato, nato. Make me jello, jello, jello, jello, jello. And me MPLA. And I think going on a holiday. I'm fling away your sorrow. FM. Tocamos as Tides of Hearts, Left Captain, Tito Tato Mine, Seth Cowan e Carla and Ed's Jack, e o segundo sol de KCL. De novo, Nandão, pelo amor de Deus. Tocamos as Tides of Hearts, Left Captain, Tito Tato Mine, Seth Cowan e Carla and Ed's Jack, e o segundo sol de KCL. Muito bom. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje você encontra amanhã no site da Oi, oifm.com.br. Estamos ao vivo e o programa vai sendo criado a tapa, a sangue frio. Então, é muita emoção, muita pressão no turbo, meu amigo. Aí ao fundo, um CD espetacular que veio na nova edição da revista Mojo, Rebel Music. And share with black folks, not of kin. Canções de protesto e insurreição. Um disco completamente inspirado pelo Clash, que é a capa da última edição da revista Mojo. Nós ouvimos desse disco Tapazuki, uma lenda da música jamaicana. E aí o fundo The Impressions, com a participação de Curtis Mayfield. Não, dá aquela torcidinha pra colocar aqui a faixa 1, por favor. Rock! É o quê? Rock! O disco you? Abre assim, ó. Esse é o novíssimo DVD e CD do Clash, gravado lá no Shea Stadium, quando eles abriram pro The Who, né? Agora. Hein? Agora. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. É, Nandão, pelo amor de Deus, mais umazinha. Bezerrão. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Tá, eu estou no programa de Maurício Valadares. Fico todo arrupiado quando ouço isso, cara. Mas enfim, Rebel Music abre com The Clash, Tommy Gunn, acabamos de ouvir. Logo depois vem Tapa Zuki, Bob Marley, Billy Bragg, Woody Guthrie aqui ao fundo. The Impressions, Nina Simone, The Last Poets, Gil Scott Heron, que esteve no programa passado, Robert Wyatt, Rashid Taha, que tocamos aqui a versão dele de Rock the Casbah, Dillinger, acaba com The Clash, Clampdown, Rebel Music, gravado ao vivo em Lewisham, hã? Rebel Music. Oh yeah. Total, poderia ser um disco do Ronca Ronca, né? 14 faixas completamente identificadas com nosso repertório, vamos Woody dizer assim. Deve ser o pai de todos, né? É, certamente. Por ele ser o pai de todos, Woody Guthrie, é, Nandão, por favor, da sua boca sensual e carnuda, mande um beijo especial para Soninha, que está totalmente sintonizada no Ronca Ronca neste exato instante. Ela está onde? E que amanhã sopra mais uma velhinha, a princesinha da Guilhermina. Ah, é? Soninha? Soninha. Da Guilherme? Soninha, querida. Nossa, um beijo grande para você. É, meu amigo. E vai ter festinha amanhã, estamos todos convidados. Estaremos todos lá. This land is your land, and this land is my land, from California. This land is your land. Nandão, mais uma passada na promoção, com CD duplo, com encarte, sobrecapa, já lançado no Brasil, a um excelente preço, 40 e poucos reais você compra esse... Nossa, olha aqui quem tá ligando. Eita, benção, né? Benção. É, benção. Segura aí, Jonas, que eu já te ligo aí, mano. Pede benção, pede benção. É, vamos passar mais uma vez a promoção que está no ar. É verdade. Uma edição apenas, CD duplo, para quem disser o seu músico favorito da rapaziada do Buena Vista Social Club. Instrumentista, já dei uma olhada ali, tem gente forte, né? Indo fundo. Agora, o Compás Segundo não dá para chegar ao festival para substituir o Boela. É, lógico. Não dá mais, cara. Essa é uma das produções mais legais que a gente já fez até hoje, né? Essa caixinha CD duplo do Buena Vista Social Club. Vamos sortear. É só você participar através do nosso site, no oifm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Diga, como o Mauricete disse, o seu músico preferido. Mais uma vez o endereço, por favor. oifm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Nina Simone, então. Bom, logo no início do programa eu falei da festa Ronca Ronca. Já tem as informações todas aí, Nandão? Yeah! A festa Ronca Ronca, a próxima edição dela acontece dia 31 de outubro, sexta-feira, no Recife. Nossa audiência, nossa torcida descabelada de Recife. Yeah! Teremos um encontro, como eu disse, dia 31 de outubro, sexta-feira, numa festa especial de lançamento do CD Ronca Ronca para a nossa audiência, que participa freneticamente toda terça-feira do Ronquinho aqui pela Oi FM. Então vamos levar camiseta, caneca, adesivo, o Diabo A4, numa noite muito especial em que o Ronca Ronca vai contar com a presença do nosso queridíssimo amigo e ídolo, DJ Dolores. Já participou, né? Já participou de um bate-coxa nosso. Nandão, você tem aí as informações onde vai acontecer? É dia 31, na outra sexta-feira. Sim, dia 31, na outra sexta-feira, no Bar Borracho. Fica ali na Galeria Joana d'Arc, na Avenida Herculano Bandeira, número 513, no Pina, o bairro que é do coração de todos nós. Então, nossa torcida em Recife já pode anotar na agendinha, dia 31, sexta-feira. Todo mundo já tem um programa bacana para se divertir. Dolores, camiseta do Ronca Ronca, CD... A distribuição do CD do Ronquinha lá em Recife. Oh, yeah. Soninha mandou um beijo especial na sua boca carnuda e sensual. Isso, cara, tá louco? Retribui aí, cara. Sonete, aquele beijo, querido. Saudade, cara. O cinto de segurança aí da sua cadeira tá em dia? Claro, tá, querido. Tá bem... Vai. Tá bem nutrido? Eu quero ver. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. FM. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Iaúma, Iaúma Connection? Eu não sei por quê, porque... Nandão, em tempos de eleição, que tal o síndico como senador? Tem aí? É, você sabe que... É, não, eu não votaria, sei. Tu votaria nele, não? Pô. Alô, Brasil! Para senador... Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Aí. Atividade, hein, rapaziada? Muita atividade pela mãe do guarda. Bye. FM. É hora de renovar. Preciso do seu voto. Para vereador, Pastor Adonias, 99171. Um super abraço para nosso amigo Jonas. Porra, patrão. Um dos responsáveis pelo Ronquinho estar no ar. Au! A promoção com CD duplo do Buena Vista já acabou, né, Nando? Não. Ah, não? Ah, sete minutos. Então tá valendo ainda, diga qual o seu predileto componente do Buena Vista Social Club. E você vai fazer parte de um sorteio. Vamos pensar um que vai faturar no Brasil inteiro, no, na galáxia, né? Na galáxia. Inteira. Esse disco que acaba de sair no Brasil, como a gente vem falando desde o início do programa, uma edição muito bacana, muito caprichado, que é difícil de encontrar atualmente por aqui, hein? Não vem com esse parangolé todo em cima, não. Esse cuidado. Ninguém tá lançando de qualquer jeito, manja? Que nem ovo. Em bandeirinha. Isolando, né? É. Então, valendo pra galáxia, diga o seu componente predileto do Buena Vista. Mais quantos minutos, Nandão? Mais seis. Seis minutos. E manda pra onde? Pro oefm.com.br, seleciona Fale Conosco, Rio de Janeiro. Escreva, como fez aqui muita gente. É. Luiz Eduardo da Mota, citando aqui o Wood Guthrie, Valdeci, Rodrigo Crânio. De Souza, pô, Leão. O Crânio é uma lenda, cara. É mesmo, né? Já mostrei o CD independente dele aqui. Ouvinte nosso, muito tempo. O Thiago Coelho tá aqui falando, citando músico. Ele promete que em breve ele volta a falar um pouco sobre como Ronca Ronca ajudou ele a ser quem ele é. E quem ele é? Sei lá, cara. Thiago Coelho. Bandeirinha de futebol. Loucura, hein? Fica, a Vanessa ali já se recuperou da terça-feira passada lá em Salvador? Não, ainda não. Será que chove em Salvador? É provável, né? Mostrei nas últimas edições do programa muita música do Jam, né? Oh, yeah. O disco novo do Paul Weller, várias faixas. E demos uma passada rápida pelo Style Calcio aqui ao fundo. Mas enfim, a nossa torcida se debulha em lágrimas pela não vinda do Paul Weller, como a gente fala aqui, né? Há muito tempo, um dos últimos e únicos, consequentemente, sobreviventes daquela rapaziada pós-punk, né? Hoje em dia, aí na estrada, parece até que o Joe Jackson vem ao Brasil. Tem ele, tem o Elvis Costello, mais um ou outro. Falando da ilha, não tô falando dos States. E finalmente nós teríamos a chance, depois de assistir ao Elvis Costello aqui, recentemente, uma apresentação espetacular, inesquecível. Nós teríamos finalmente a possibilidade de ver o Paul Weller em solo tupiniquim. Passou pelo Jam, uma carreira solo de muito tempo, e a coisa foi devidamente abortada. E as razões dadas pelo festival estão concentradas num problema burocrático, diplomático, de visto de trabalho para o Andrew Gonçalves, que é um cidadão brasileiro, mas que mora na Inglaterra, no Reino Unido, há muitos anos. E dentro do Cusuê, que seria essa burocracia, o Brasil não dá visto de trabalho para brasileiro. Ele provavelmente não tem o passaporte brasileiro, levaria tempo para conseguir ter, né, para resolver todas essas necessidades burocráticas, diplomáticas, e o Paul Weller cancelou a vinda dele ao Brasil. Aí a história é a seguinte: o Paul Weller, se quisesse vir ao Brasil, ele viria sem o Andrew. Tá prestando atenção? Viria até sozinho. Por mais que o disco atual dele seja muito concentrado em efeitos, em teclado, não sei o que, babá. Tipo assim, o Paul Weller tem agora. Manda um momento batatada aí. Porra, Nandão, tá esquecidinho pra caramba. Não, cara. Queria, porra, te constranger. Momento batatada. Obrigado. Mas aí, prosseguindo aqui a ladainha. Sim. Se ele quisesse vir, ele viria. Então, como eu tava dizendo, ele tem mais na turnê agora, gigante, lá. Na torcida dele, no quintal dele, no puleiro dele. Se o Andrew se machucasse, ele ia cancelar a turnê? Não. que ele ia fazer? Ou ele ia arrumar alguém, Mick Talbot do Style Council, ou qualquer outro tecladista, né? O Paul Weller, por mais que tenha uma música hoje bem mais rebuscada do que em outra época, qualquer um senta ali e toca, mano. João Fera, porra, mole. Mais fácil que tirar biscoito da boca de criança. Ele arrumaria tranquilamente um tecladista. Ah, ele não teria tempo pra fazer meia hora de ensaio pra ver o Brasil. Pô, Andrew, fica aqui tomando uma Guinness que a gente vai lá na tua terra, pegar uma dengue, ver o Vascão na segunda e vamos fazer um show. Mas não, ele botou a violinha no saco. E ele poderia, se ele tivesse optado por vir sem o Andrew, né, dar uma modificada no design do som que ele faz hoje, tirando, né, a importância um pouco do teclado. Isso ele faz, cara, entre um pastel e outro ele faz isso, sem nenhum tipo de problema, né? E ele poderia chegar, armar com o festival e falar assim, ó, eu gostaria que a nossa torcida no Brasil soubesse o seguinte, tivemos esse problema diplomático, vamos ao Brasil em respeito aos nossos fãs, que são Rio de Janeiro, uns 22, porque tem isso, estaria ou estará vindo gente para São Paulo e Rio de Janeiro de todo o Brasil. Sim. Em São Paulo tem 120. Uhum. Vão chegar 12 de Minas, 8 do Maranhão. Faz um cata. 35 do Recife, não sei quantos de Manaus, as cidades lá de dentro, Pará, não sei o quê, Cidade de Jesus Cristo, Belém. Aí vem a turma do Sul, né? Uhum. Porto Alegre, Curitiba, uns 62 de Curitiba. Sim. Né? E vai juntar o bolinho. Então ele chegaria e falaria: bom, então, em respeito a esse pessoal, estou comunicando o seguinte, o André é brasileiro, não conseguiu resolver a cipituca dele burocrática. Vamos ao Brasil de uma maneira capenga. Gostaria de comunicar a quem conhece o álbum que a referência teclado nós tiramos para essas apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro, única e exclusivamente em respeito a quem já comprou o ingresso, ou quem vai comprar, quem estará presente nas minhas apresentações. Vamos, porque a gente quer ir pro Brasil. Ele não fez nada disso, maluco. Ele botou a violinha dele no saco. Eu botei no Tico-Tico a história dele com o Lindsay, né? É, eu vi. O assessor dele. Lindsay, quantos discos já foram vendidos no Brás aí, junto Style Council, Jam e eu? Porra, Paulzinho, não chega a 1.000. É, como é que tá a venda de ingresso? Ah, São Paulo tá tudo vendido, Rio de Janeiro tá fraquinho pra dedéu. É, quantas músicas minhas do disco novo tocam no rádio brasileiro? Hã? Do Jam? Hã? Do Style Council? Ah, tocou uma, talvez. Ah, tá. É, porra, não vou não, maluco. Vou ficar aqui. E o cachê é forte pra dedéu, hein? Cara. Cachezão que resolve as nossas vidas pra sempre. É mesmo. Ele dispensou o negócio, vai ficar lá preparando a turnê. Lógico, começa agora. Ah. Mandou o Lima. Fazer o quê? Já disseram que o site dele tá cheio de brasileiro descendo a mamona, né, mano? É verdade. É, faz parte da história de shows importantes no Brasil. Acabou o programa? Não, continua. Então vamos ao Bolívia. Vamos. Já que ele não vem ao Brasil, Oi, FM. Oi, Maurício. Quem tá falando aqui é a Beth Lago. Quero ver você bombando aí nesse programa. Um beijo enorme e arrebenta. Bota muito som maneiro aí. Quer pedir uma música pra tocar no Ronca Ronca? Então pegue agora o seu Oi, envie uma mensagem de texto com Fale Ronca, mais o seu pedido para o número 939 e ajude a fazer a desorientação tomar conta da Oi FM. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Chama aí, Nandão. Marcelo é meu brother, tá mais convidado. Então chama, pô. Camelo, só chegar, querido. Mas enfim, pegando ali a vaca fria. Voltando. Faz parte da história de bandas importantes no Brasil, talvez a primeira banda realmente importante, assim, no auge, formação original que tenha chegado por aqui, acho que eu vou até tocar ela, que tal? Fazer sim, melhor, né? Sim. segura, hein, Nandão? Santana ao fundo, lembrar mais uma vez que a festa Ronca Ronca chega a Recife dia 31 de outubro, sexta-feira. Convocação sinistra para nossa torcida, com a participação de DJ Dolores na noite, distribuição frenética do CD do Ronca Ronca. Estaremos lá para lançar o CD do Ronca Ronca. Distribuição do CD, camiseta, caneca, adesivo, Diabo 4. Que pressão, hein, meu amigo? Mas enfim, o Santana no auge, depois daquele sucesso em Woodstock, não sei o quê, essa mistureba de rock com percussão. É, o Santana chegou com um som que ninguém fazia antes, pelo menos aos olhos da maioria. O Santana veio ao Brasil em 72, tocou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E teve a mesma ingresia de passaporte, de visto, não sei qual visto, de entrada. O Dave Brown, baixista negão do Santana, original. Qual o problema? Não, nenhum. Eita. Vai, sangue, vai. Dave Brown. Olha o que vai entrar aqui agora, meu amigo. Sente só. Puta que pariu. Olha o que vai entrar. Eita. Ronca, ronca. Hein? Enfim, o Dave Brown foi barrado no Brasa. Não entrou, não, nem saiu, não sei. É, tem muito tempo. Talvez essa burocracia... Antigamente fosse até mais fácil se resolver, não sei. Mas não veio, não chegou ao Brasil. Ninguém soube, né? Não tinha internet naquela época. Google. Não, é? Não, não tinha. Então ninguém ficou sabendo. E o que aconteceu? O Santana chegou aqui, aquela trupe gigante e sem baixista. E a música do Santana, a do Paul Weller, do Style Council, do Paul Weller hoje, talvez seja um pouquinho mais rebuscada do que o Santana. Mas se você pega um músico fodaralhaço, cascudo, faz um show inteiro de Santana, né? My house is dark and my pops are cold. You hang around. Chegaram aqui perguntando, vem cá, tem algum baixista aí pra se apresentar com a banda? Ah, tem. Quem? Ah, tem o Luizão. Qual Luizão? O Maia. Puta que pariu, Luizão Maia. Baixista? O baixista Luizão Maia? Elis Regina, Tom Jobim. É mesmo? É. Dá pra ele chegar aqui e fazer um ensaiozinho? Pô, o Luizão pegou aquilo ali em 15 minutos e tocava todas as músicas do Santana. E fez o show do Santana. É brincadeira? Quer que enrole pra Natal ou não? Agora, o Santana quis vir. Quis tocar. Estava no auge, as pessoas estavam esperando. Porra, o Santana vai quebrar. Ele tá andando solenemente pro Style Council, pro Paul Weller, pro Jam. Isso é outra coisa que ele perguntou pro Lindsay. Lindsay, como é que tá a repercussão aí da minha chegada? Hã? Saiu matéria, não sei o que. Hã? É, meu nome tá circulando. Hã? Porra, eu vou ficar aqui, maluco. Agora, ele fez errado? Talvez sim. Agora, a culpa é nossa. Como a culpa é nossa pelo The Who não ter vindo ao Brasil. Uhum. A produção que traria o The Who ofereceu uma entrevista exclusiva do Pete Townshend aos principais veículos de comunicação brasileiros. Sabe quantos quiseram? Nenhum. Que maravilha. Muito então, interesse. Meu amigo, não vem não. Fica aí. Toca com o Primal Scream abrindo pra vocês. Não vai não. Não vou trazer o... Aí melou a Argentina, melou o Chile, que já tava vendendo. Cascata. E o The Who não veio ao Brasil. É verdade. Yeah. Acabou a promoção com o Buena Vista Social Club. É verdade. Valendo a partir de agora, 5 ingressos duplos para o Estúdio SP depois de amanhã, quinta-feira, para a banda do nosso amigo. Mais seu, né, o guitarrista? Meu brother, Lúcio Maia. Com o Maquinado, no Estúdio SP, ali na Rua Augusta. Basta participar do programa dizendo, eu quero assistir o Maquinado no Estúdio SP até meia-noite. Qual é o endereço, Andão? oefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Participe, a partir de agora então, 5 duplos para o show do Maquinado lá no Estúdio SP, ali na Rua Augusta, 591, no centro de São Paulo. E a historinha do Gogô Bordello? Pois é. Teoriza aí, Nandão. Vamos trazê-lo? Mas vamos é um exemplo, né, cara? Sim. Momento Batatada, Nandão. Vamos trazê-lo ou não? Você tá esquecidinho, pai de Deus, no Momento Batatada. Eu falei. Ah, Momento Batatada. Eu pedi pra dar um... De novo, Nandão. Com esse... Ah, Momento Batatada. Vanessa Lira. Opa, nossa representante de Salvador chegou. Noite linda em Salvador, um Olha beijo. Olha só. Mas enfim, a culpa é nossa mesmo, né? Por cada vez, a cada ano, a cada dia, a cada segundo, encontrarmos um número menor de pessoas interessadas nas coisas fora do padrão. Não tô falando de quem ouve Ronca Ronca, de blogs, de sites espetaculares divulgando a música fora dos eixos, né? Isso tem a vontade. Mas só que se juntar tudo, não dá uma canequinha do Ronca Ronca pro tamanho que é. Claro. O Brasa, né? Não faz cócega, né? Só que na UFM são quase 3 anos tocando esse tipo de música. Então, as coisas vão se processando de uma maneira que acabam se virando contra a gente. E tem coisas que acontecem assim que fogem completamente a nossa percepção. Por exemplo, eu acho que hoje em dia, essa rapaziada... Vale a pena falar disso? Por favor. Mais um Momento Batatada. Momento Batatada! Hoje em dia, essa rapaziada que se interessa por essas coisas fora da estrada principal, elas têm uma noção de que aquilo é bom enquanto poucos conhecem, né? Você tem acesso a uma informação, seja ela qual for, e você acha uma maravilha, espetacular. Na hora que o teu vizinho conhece... Perdeu a graça. Porra, mas aquela guitarra ali tá meio asprada, hein? Não, não, mas... Não, aquele, a fotografia desse filme, porra... Entra o microfone na cara da mulher ali, as coisas começam a ficar mais enfraquecidas, né? Então hoje conversando com o Nandão sobre o Gogol Bordello, que vem ao Brasil. É coisa de um ano, quando a gente tocava, há mais tempo que a gente tocava o Gogol Bordello, era a bola da vez. Todo mundo falava, todo mundo comprava, encomendava, baixava, copiava, roubava. É Gogol Bordello pra cá, Gogol Bordello pra lá. Aí o Eugênio, nosso amigo, veio ao Brasil e ficou por aqui que nem um cidadão. Jimmy Cliff, mano? Total. Mano, Jimmy tchau, Cliff, total. Mano, ficou aqui, cantou, tocou na festa da Dini, nosso ouvinte. Fez o diabo. Tá aí, vai voltar aí daqui a pouco. É. O que aconteceu? Ele entrou no nosso sangue, virou um cidadão comum. Ele, Eugênio. E a banda não. A banda tá lá, sei lá onde. E a banda vem agora se apresentar. Ninguém fala do Gogol Bordello. Ninguém quer saber. Hein? É nenhum comentário, não, né? Expectativa zero. Mas isso é impressionante. O Gogol Bordello, 6 meses atrás, era a principal ação musical. Maurício, meu amigo ouvinte nosso em Los Angeles, conheceu através do programa quando estava aqui. Viu o Gogol Bordello no Fillmore em São Francisco, ficou louco. Tudo bem, tá lá. Mas aqui todo mundo fazia a mesma coisa. Escacetação completa. Os caras vão tocar agora, daqui a 10 minutos, ninguém fala o Gogol Bordello. Por quê? Porque virou um assunto pra qualquer um. Ah, olha o Eugênio ali, Eugênio tá na Lapa, não sei o quê, Eugênio passou num helicóptero. Eugênio quer chegar na tua casa pra tirar um Bernardinho, comer um pastel lá com a tua mãe. Isso. E acabou, o Gogol Bordello vai passar por aqui, ninguém vai dar a menor pelota pra ele, meu amigo. Mas que é engraçado é, meu amigo. Aí a Ivete se apresenta lá no Mineirão, bota 120 mil cabeças. A Cláudia Leite toca aqui no Aterro, bota 300 mil. O Asa de Águia vai lá na terra da Vanessa, em Salvador, e bota 80 mil num beco. O Padreco lá, o Marcelão, vende 500 mil discos. Valendo a promoção, 5 ingressos duplos para quinta-feira maquinado no Estúdio SP na Rua Augusta, em São Paulo. Basta participar do programa até meia-noite dizendo que quer ir ao show do Lúcio Maia, guitarrista da Nação Zumbi. Como é que faz a nossa torcida, Nandão? Só chegar no nosso site, no efm.com.br. Não esqueça de selecionar Fale Conosco, Rio de Janeiro, como fez o meu grande amigo Klebinho. Puta que Klebinho está levantando aqui a possibilidade de repente a produção não ter dado mole com essa questão de agilizar a documentação, sabendo a burocracia do Brasil. Talvez, né? Talvez. A Vanessa ali tá se ligando, rapaz, que ela chegou no meio do programa porque lá em Salvador não tem horário de verão. É. Né, meu bom? Então lá são 10h20 agora. Vamos fazer uma hora a mais pra ela. É verdade, agora são 11h20 na cidade que compõe, né? Ronca, ronca. We'll be right back. FM. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. No longer remember. With Nora and Nick Charles. FM. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Momento macho. Quem tem o pau maior? Pequeno, mas não tem importância, porque o importante é saber fazer. mas não tem importância, porque o importante é saber fazer. FM. Ronca, ronca. A maison e la dame, la voiture e o dame, la cuisine, mas je ne sais pas. Je vou à la légende, de Philippe, l'école, bien vite, bonjour, c'est pas. Vala venir, cigarette, vampir, se da peste, o L.A. cinema. O sul é tão bonané, dança a chama que é, escrevo ferro e levo o genoar. Queres que eu vou voler? Mange avec moi, écrire de lettre. Vermo de ré. Ela é da gauche, ela é da droite. Perfume sorridente, como vai? Vou muito bem. FM. Repare, meus irmãos, que riqueza musical fora do comum essa que nós possuímos, graças a Deus. É, graças a Deus, né? Lembrando que a relação completa das músicas amanhã, oifm.com.br. Estamos ao vivo, sempre bom lembrar. Aqui ao fundo, o disco Timbres Não Mentem Jamais, do Marcelo Birk. E antes nós ouvimos uma gravação realizada há bastante tempo atrás, da rapaziada do Mulheres Que Dizem Sim. Nandão, sempre nossa torcida pede essa gravação, que só existe aqui. Você se lembra quem fazia parte do Mulheres? Vamos ver. Pô, caramba, o Bartolo, o Pedro Sá, hoje o guitarrista do Caetano, seu amigo Maurício Pacheco e o Domênico Lancelotti. Eram os quatro que interpretaram esse clássico do Ronca Ronca, Saber Fazer. Valendo a promoção ainda. 5 ingressos duplos para quinta-feira, maquinado no Estúdio SP na Rua Augusta. Basta participar do programa até meia-noite, dizendo que quer dar de cara com o Lúcio Maia no palco do Estúdio SP. Qual é o endereço, Nandão? oifm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. E fique à vontade. Alô? Diga lá, Nandão. Tem muita gente perguntando onde é que vai ser a festa, malandro. Lá em Recife, meu bom. Exatamente. Dia 31 de outubro, sexta-feira, Ronca Ronca, em Recife, a festa. Então, já está lançada a convocação de nossa torcida para... Qual é o local, Nandão? Lá no Bar Borracho, na Galeria Joana d'Arc, ali na Avenida Herculano Bandeira, número 513, no Pina. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Lembra? DJ Dolores... junto com a gente, alavancando, brifando e startando o som do Ronca Ronca, lançando o CD do programa e da festa. CD gravado aqui no estúdio da UFM e no Estrela da Lapa. Mas evidentemente que toda essa trozoba que a gente mandou em vários momentos batatada hoje, tem a ver com educação como tudo, né? O negócio da eleição que está chegando aí. Situações que a gente realmente pode alterar, né? Ou tentar alterar, por mais que a gente já esteja completamente lanhado, escalavrado de tentativas mal sucedidas que nós fizemos ao longo dos últimos anos, colocando em determinado lugar pessoas que não eram para estar lá. Mas a gente continua insistindo, então temos mais uma oportunidade para ficar nessa tentativa. Estamos aqui para isso, inclusive, né? Mas assim como toda outra situação, a música, isso que a gente está falando, de se relacionar com um artista, baixar a música, participar de uma comunidade, entrar no MySpace, ir a um show, enfim, todo esse relacionamento hoje passa pela educação, lógico, tudo é uma questão de opção, né? De gosto, né? De você se identificar com alguém e seguir. Nutrindo ou não essa sua opção. Então, por exemplo, coincidentemente, tem um Big Boy aí, não? Pô, depende, eu vou botar os seus ídolos. O negócio é curtir o som sensacional dos Tais! Ronca, ronca! Anger. Semana que vem, terça-feira, eu vou trazer a nova edição da Rolling Stone. Já viu? A nova com... com o ex-ministro? Com o ex-ministro na capa, eles fazem uma matéria muito bacana. Cenzinho. Dos 100 principais nomes artistas musicais no Brasil, encabeçando a fila, evidentemente, Tom Jobim. Como qualquer lista, como a lista do Zeca Camargo, que ninguém toda terça-feira manda e-mail para cá, injuriado que ele fez isso, deixa o cara em paz fazendo a lista dele. Essa é mais uma lista da Rolling Stone, compilada por um júri, que elegeu os 10 principais nomes da música brasileira, como eu disse, com Tom Jobim na frente. Terça-feira que vem eu trazer a revista e o fundamental para quem não viu a revista ainda, independente de quem está em primeiro, em vigésimo, em centésimo, é a possibilidade de você se deparar com a informação de 100 artistas brasileiros. Tudo bem, você é contrário a um, dois, três ou quatro, mas não vai fugir muito dali não, você pode querer mudar a ordem. Ou você pode querer colocar alguém, tipo assim, tá, vamos colocar o Damião Experiência na lista dos 100. Ele não tá. Poderia estar, como outros não estão e poderiam estar. Uhum. Então vamos fazer uma lista de 150? Então tá. Se você fizer uma lista de 150 nomes, além daqueles 100 mais 50, você bota a tampa, né? Certo. Em quem deveria ser lembrado entre os 150 principais nomes da música brasileira. Então o fundamental ali nesses 100 é você, um curto texto que apresenta esses nomes, é ter informação de gente que, infelizmente, não circula pela mídia, né? Por nenhum veículo. O rádio, o jornal, revista, televisão, internet não passa, né? Tipo Dolores Duran. Uhum. Dolores Duran morreu com 30 anos, meu amigo. Uma das principais vozes do Brasil. Júlio Barroso morreu com 30 anos, meu amigo. Cara, Júlio Barroso é um cara que faz uma falta gigante no Brasil, gigante. Então, essas informações são importantes da gente saber, que não passam naturalmente pelo nosso dia a dia. É, terça-feira que vem eu vou trazer essa revista pra gente comentar. Então, é como eu disse, a Rolling Stones está fazendo um trabalho de educação, né? As pessoas que não sabem, da maioria daqueles que estão ali. Então, o Big Boy, por exemplo, a morte do Big Boy, muito jovem também, foi uma desgraça para a educação musical do Brasil. Uma desgraça absoluta. E hoje, que dia é hoje? 21. Dia 25 agora, daqui a 4 dias, a gente dá de cara com 5 anos da subida do John Peel. O John Peel não faz tanta falta lá fora quanto o Big Boy faz aqui, porque o rádio britânico soube se renovar, né, se reciclar e criar novos Peelzinhos para assumirem o trabalho dele. E aqui no Brasil não, a coisa foi decepada mesmo com a morte do Big Boy. Então, o Big Boy e o John Peel são, né, como a gente fala há tantos anos, alguns dos principais radialistas que mantêm a gente em pé. Eu vou mostrar uma música gravada no programa de John Peel, na Radio One, de uma banda que vem sendo, curiosamente, muito pedida no programa e que eu acho que há muitos anos não passa por aqui. Fica nossa saudade de John Peel, saudade da banda e uma resposta à nossa torcida que sempre pede a presença dessa rapaziada. Yesterday, my life was in ruin. Now today, I know what I'm doing. Got a feeling I should be doing all right. Ronca. Oi FM. E perigo com o cara que é, e o homem que vai, não vai. E lá vai a moça que não é. E tá, tá. She bought herself a mobile phone, so she could get some enjoyment out of being alone. Now I can say that she was lifted up on a shelf, and she lived in the world kitchen. She mumbled to herself. Nai baba tironga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdiki Francis. All damn night. Oi FM. Você ouviu Mariah Carey, Brandon on the Hembrewick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry I Have. Pô, tá bom esse, hein, cara. Vou substituir ele. Eita. You know that I love you. The Four Tops. Big Boy total, né, meu? Tops mesmo. Relação completa das músicas amanhã, oifm.com.br. Já fizemos várias homenagens aqui na Surdina. Aliás, Nandão, depois da curadoria e da co-curadoria, você como gestor do programa, sim, chegamos a essa conclusão, né? Homenagear determinadas pessoas na Surdina, no Mocó. Manja? Então, quem entendeu, entendeu. Oh, yeah. E quem não entendeu, vai entender. Claro. Na hora que se deparar com a lista das músicas. Levi Stubbs. Você sabe que eu choro, eu sou um cara motivado pra caramba, né, cara? É, dizem. Pô, Júlio Barroso quase que me derrubou aqui agora, mano. Deu pra perceber? Não. Ah, tá. Ainda temos tempo pra promoção do Maquinado? 5 minutos. Ah, então dá, né? É, tem muita gente aqui participando da promoção do Maquinado de São Paulo. No entanto, as pessoas não põem nome, sobrenome, coisa e tal. Por favor, mande o coisa, nome. Coisa e tal, sobretudo, tem que colocar. Pô, direto. E olha, é uma coisa que a gente repete quase toda semana. Mantra. Aqui. Por favor, quando você participar do programa em cima de alguma promoção, né, que a gente vai depender de um contato com você, dê uma conferida no e-mail, se está direitinho. Recentemente a gente fez uma promoção, voltou tudo. Não existe o e-mail. Então, na pressa, na emoção, né, do Four Tops rolando... É muita pressão, o cara fica desorientado, né? Esse aqui é o Jumboteco, esse um que orienta desorientando, né, meu? É verdade. Eita. O André Ferreira de Realengo. O Realengo tem uma das maiores torcidas do Ronca Ronca né? Aqui nessa área. De acordo com do o último Brasa, censo, do né? Brasa. É, o Realengo aqui no Rio de Janeiro. Olá, Ronca Ronca, eu queria dizer a vocês que descobri o programa recentemente. E queria pedir para que o programa rolasse nas quintas também. Ah, tá. É. Só esse finalzinho. E queria pedir para que o programa rolasse nas quintas também. Pois tenho curso no centro da cidade, às terças e quintas. Volto escutando Ronca Ronca e fico muito feliz por existir um programa como Ronquinha. Parabéns, coisa e tal, valeu. Esse é um vinil do Four Tops. Tô a fim de arrumar um cachorro com o nome Levi Stubbs, em homenagem à voz do principal do filme. Tá a fim de arrumar um cachorro que tem esse nome? É. Porque ele já vinha com o nome de preferência. Levi Stubbs! Only exists. I'll never laugh, I'll never smile no more. I don't care about... John Peel subiu pra bater papo com Cartola e com um grande amigo dele, que passou pelo programa. Como é o nome? Cartola e quem? Amigo dele, Bezerra? Não, amigo dele, John Peel. Amigo do John Peel que passou pelo programa? Jimi Hendrix. John Peel subiu para bater papo com Cartola e Jimi Hendrix no dia... James Marshall no dia 25 de outubro de 2004. Aqui, pertinho da gente, do Peru. Subiu ali para Machu Picchu. Tava tomando um drink. Pá, bum, pá, pá, tum. Ele tinha sido na Argentina. Não, não, Peru, Machu Picchu. Recentemente foi o dia do fotógrafo, da fotografia, não teve um negócio desse? Eu desconheço. Desconheço? Sim. Ah, tá. Alguém lembrou a gente? Mas enfim, nos últimos 12 meses aconteceu o dia do fotógrafo, da fotografia, não sei o quê. Ele abriu o programa terça-feira passada e deixou o Fabrício Moretti aqui desorientado, né? E durante a semana rendeu muito. Ninguém falando, ele é demais Ringo Starr.

Billy Preston. Aliás, eu tô falando tudo errado. Eu tô falando da primeira música aqui, I'm the Greatest, que é uma composição do John Lennon. Esse é o crédito que eu tava lendo. When I was a little boy, way back home in Liverpool. Acabou o programa, hein, cara? É, parece que sim. Putz. Olha isso. My mother told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. Isso é de um... também dizem isso. Isso é... Isso é John Lennon, o Ringo na bateria, John Lennon do piano e cantando, a guitarra do George, o baixo do Klaus Voman e o órgão do Billy Preston. Aí a segunda faixa desse disco, que se intitula Ringo, olha só quem faz a guitarra, meu amigo. Ah. Vê se você identifica, Nandão, que tu é chegado nele. Ah. Hein? Hein? Sacou? Saquei. A pegada? Ah, claro. Hein? Porra, isso é igual assinatura, pô. Primeiro nome é M. Primeiro nome começa por M, e o segundo por B de bola. Sei. M de Mengão e B de bosta.